Buscando estrelas no céu que não para de girar. É tão bom quando eu pego. É tão bom quando eu pego. É tão bom quando eu pego. É tão bom quando eu pego. Só como tudo deve ser. Esse é o jeito que se deve ser. Leveza no peito, ao som do conceito. Tamo aí pra você. Já ouviu falar, isso é pra você. Já me conheceu ou vai me conhecer. Joga nesse jogo. A nossa parte é primeiro ser para ter. Bem que tem que o som não para. Tamo bem, só não repara. Mão pra cima, tão no clima. Desafina, mas não para. Ela vinda, se não para. Xinga, linda, vira cara. Vida, cara, libra, cara. Livrando a própria cara. Buscando estrelas no céu que não para de girar. É tão bom quando eu pego. É tão bom quando eu pego. É tão bom quando eu pego. É tão bom quando eu pego. É quando tudo fica bem. Todo mundo fica sem. Pede todo mundo tem. Quando eu pego fica sem. Buscando estrelas sem. Lugares que não convém. Droga, bebida tem. Sexo, grana, game. Step by step, tô no trap tum. Perto o coração fumando back boom boom. Essa corrida eu vou apostar com eu e Deus no corre, atual dom. Vida bandida, mundo não para, fujo na batida. Encontro calma, mundo girando, girando e girando. Sei que vou encontrar. Buscando estrelas no céu que não para de girar. É tão bom quando eu pego. É tão bom quando eu pego. É tão bom quando eu pego. É tão bom quando eu pego.